Um minuto de acréscimo. Sobe a placa, um minuto de acréscimo. Vamos ter jogo até 46, já vamos chegando a 45. O Palmeiras vai pro ataque. A chance pro Tuta, pé direito, bateu pro gol. Vasco, até os 35 do primeiro tempo, o jogo foi junto ali. Nos últimos 10 minutos, foi em frente o time do Palmeiras.